O Benflogin é um medicamento de tarja vermelha que só pode ser usado com prescrição médica no combate a infecções no organismo. Mas o remédio é adquirido sem receita em algumas farmácias a R$ 7,00 a cartela com 20 comprimidos. O preço baixo acaba facilitando o acesso de jovens ao medicamento. Associada a bebidas alcoólicas, a droga pode ser fatal. Na internet, os usuários trocam experiências com o uso da droga. Um internauta conta que tomou 16 comprimidos de uma só vez e quase morreu. Outro diz que conhece gente que usa o remédio para ter alucinações e acaba morrendo com parada respiratória. Benflogin são drogas sintéticas e as outras, com a cocaína, é uma planta, é extraída de uma planta chamada eritroxina coca, mas os efeitos maléficos são os mesmos. Pode matar. Pode matar. O que está acontecendo, Volta? Olha lá! Gente! Olha, passou um bicho. Sumiu. Olha, vem cá, que da hora. Olha, essa vida é melhor do que os pontinhos pretos. Os pontinhos pretos. Olha lá, eles chegaram. Olha. Essa luz é minha, gente. Ai, caralho. Oi, tô tremendo. O pontinho preto. Olha, ela suga muito. Ela tá sugando meu cabelo. Vem cá ver a sombra. Ô Gota, faz assim, vê se você vê o negócio agora. Viu? Ela tá bem louca então. É branco na verdade, mas tudo bem. Olha lá, é outra luz. Caiu! Caiu! Um pontinho preto parado! Ele passou debaixo da perna do carinha! Gente, é em todo lugar. Meu Deus. Gente. A gente tá vendo só uma placa. Mano, eu tô lá. Uma nova placa. Uma placa. Viajando, Gu. Tô viajando o quê, tio? Não, quero ver isso. Tem que guardar pra você lembrar. Cadê as velhas, Chico? Velha, mano, velho, de longe, mano, é igual. Elas tão lá ainda? Tá, velho, a velha lá, mano. Cadê, velho? Cadê, velho? Não, tipo, depois que bate a... Não, mano, passou. Passou o quê? Mano! Passou o quê, Tico? Mano, eu tô chovendo! Tá chovendo? Mano, eu tô vendo. O que aconteceu, mano? Cara, eu tô vendo as fumacinhas passando em mim, mano. Nossa, mano. Ô, Zé, vambora daqui, mano. Eu quero.